vezes dói, como se não fosse mais parar. É estranho olhar o mundo e não te enxergar. Parece que nunca estive aqui. Não sinto saudade, só sinto novo ar. Me perco nas salas, nas casas, e lembro como se nada, como se nada pudesse me pegar. Liberdade não faz mal a ninguém. Yeah. Por quê? Liberdade.